O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos, povo amado de Deus, nós estamos na quinta-feira dessa segunda semana da quaresma. Toda quinta-feira eu lembro o que a igreja nos pede, é a igreja que pede: valorizar a Eucaristia, valorizar Jesus presença real no pão e no vinho. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Dirce dos Santos. Moro em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Quero deixar meu testemunho. Quando o Senhor veio em Limeira, no cenáculo com Maria, eu e meu esposo fomos. Eu, padre, estava passando por um problema muito sério no meu seio direito. Quando o Senhor passou com o Santíssimo perto de nós, eu pedi para Jesus mostrar ao Senhor o seu poder, que realmente o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento, para que todos creiam no seu poder. Quando o Senhor voltou no centro, em oração, o Senhor teve uma revelação, que Jesus estava curando uma mulher que tinha um caroço no seio. Era eu, padre. No dia seguinte, eu fui para a Unicamp com todos os exames. A médica examinou o meu seio e disse: Dirce, você não tem mais nada no seio. Eu disse para ela: não tenho mesmo mais, porque Jesus já me curou. Jesus é médico dos médicos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti. Todos os dias você vai entrar na minha casa. Obrigado. Gente, eu lembro disso. Não lembro dela, não lembro da Dirce, mas eu lembro deste fato. Eu lembro-me que foi uma passagem do Santíssimo complicada. O povo de Limeira sabe, porque foi um tal de sobe e desce, era muita gente no estádio. E a bênção demorou mais ou menos uma hora e meia. Um sol que a gente minava. E o Senhor confirmou. Olha, gente, quanto tempo, hein? Obrigado, Senhor. Esta obra é tua. Que teu nome seja louvado e honrado para sempre. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Gente do céu, essas coisas deixam a gente... Aquilo que diz São Paulo. Deus faz maravilhas e escolhe os fracos para confundir os fortes. Lucas capítulo 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia com roupas finíssimas e que todos os dias se banqueteava. Havia também um mendigo de nome Lázaro, todo coberto de chagas, que ficava sentado à porta do rico. Ele queria matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Gritou: Pai Abraão, compadeça-te de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu posso fazer uma sugestão? Quem estiver me ouvindo hoje, marque na tua Bíblia e leia hoje para o teu filho, para o teu marido ou para a tua esposa esse texto. Pena que às vezes não vão fazer porque a televisão não vai deixar, mas mesmo assim eu vou acreditar que alguém vai fazer. Marca ali Lucas, capítulo 16, versículo 19, onde começa a parábola de Lázaro. Sabe por que eu digo para ler? Para mim, eu estou dizendo para mim, Padre Reginaldo, é uma das parábolas que mais mexe comigo. Eu não li a parábola inteira, porque é uma sugestão de leitura. Quando fala daquele rico que está no inferno e diz: Senhor, manda que Lázaro molhe uma gota de... Me dê uma gota d'água, põe na minha língua para aliviar meu sofrimento. Meus irmãos, às vezes a gente está nesse mundo e eu escuto muita gente falar: o inferno é aqui. Não é não. O inferno existe, padre. Existe, viu? Para mim, padre, para você, isso aqui não é tudo, não. Não é para te colocar medo, mas é fazer você cair na real e perceber que temos que cuidar com o que fazemos com nossas vidas. Principalmente, se há um Deus tão próximo de nós, o que estamos esperando para nos convertermos? De novo eu vou pedir, se você puder, hoje, leia Lucas 16, versículo 19. Leia essa parábola, partilhe com alguém da tua casa. Não é para botar medo, mas é para cair na real. Senhor Deus, derramai sobre nós graças e bênçãos do céu. Derramai sobre nós bênçãos, Senhor. Senhor, nós queremos sentir a tua presença agindo em nós. Eu me prostro. É Jesus que vai passar. É Jesus que vai passar na tua vida, na minha, na nossa vida. Que faz santo esse lugar. Abençoai-nos, Senhor. Presta atenção, escute. Que me acolhe como seu doce. É o Senhor que está te acolhendo. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. E você pode tocá-lo na Eucaristia. Eu já vou para a bênção, mas aguenta um pouquinho. Que agindo em nós. Que agindo em mim está. Abençoai, Senhor, nesta tarde todos os que estão conosco, a água e todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.